Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por muitas vezes nos falaram pra desistirmos. Por muitas vezes falaram que não tínhamos dom e o nosso sonho não passaria do portão. Mas quando olhamos ao nosso lado, vimos pessoas que acreditavam em nós, que poderíamos ir além. Dobramos nossos joelhos e nos entregamos de verdade a Cristo, aquele que nos prometeu que nos tiraria do ostracismo e nos levaria ao lugar de direito. Foram muitas lutas, dificuldades, mas valeu a pena acreditar na verdade. Agradecemos as orações e a ajuda de todos os amigos. É pra vocês que nós dedicamos esse disco. Pra chegar até aqui, pra chegar até aqui. Você não sabe o quanto eu caminhei. Pra chegar até aqui, pra chegar até aqui. A vitória do meu Deus eu herdei. Valeu a pena acreditar que tudo ia mudar.